O Instituto Ambiental do Paraná está licenciando o município de Foz do Iguaçu para a retirada de árvores consideradas invasoras, para a construção do centro cívico que irá abrigar três poderes: o Executivo Municipal, Legislativo e o Judiciário, em específico as árvores leucenas. A liberação desta licença acontece nesta segunda-feira e permitirá o início dos trabalhos de limpeza da área já para quinta-feira. A retirada das leucenas é mais uma etapa para a realização da grande obra, que irá centralizar os poderes da cidade. No local onde se dará a construção, serão mantidos 30% da área preservada, com árvores nativas. O Centro Cívico de Foz do Iguaçu deverá ser um marco dos 100 anos do município. A construção será feita em um terreno entre a BR-277 e a Avenida José Maria de Brito, repassado pela União à Prefeitura de Foz. A expectativa é que até o mês de junho o local esteja pronto para o início das obras. O prazo previsto para a conclusão da obra para o ano de 2015. Marjorie Colombari para a CBN Foz.